Escuta o podcast Olá, pessoa que lê frases na areia de pijama, se equilibrando numa perna como jovens dançando na praça antes dos tanques, quando o universo era criança, posando com colunas de prédios, sonhando com encontros cheios de promessas. De que no próximo, enquanto isso, em todos os cantos que a gente encontra grampos de cabelo pela casa, no fundo do mar de Aral, um tritagonista escaneia o tempo, te procurando, e encontra, nas suas histórias de monstros, seu gosto de água de coco, seu fundo de verdade. Voltando para casa, antes de escurecer, eu senti o fim atrasado de tudo. Mas aqui, onde a onça bebe água, você pode descansar. Todo esse emaranhado, você pode deitar no colo desse córrego, batendo fotos. Mas as fotos não são salvas.